Rede Cultura, o programa. E segue para a Câmara na semana que vem, se nenhum... ...justificada. A estabilidade não é um privilégio do servidor. A estabilidade é uma garantia. Dar oportunidade para todos ganharem trabalhando. Ganhar... Administrativo, o governo espera uma economia de mais de 10 bilhões de reais no... Ontem, por soldados israelenses em um posto de checagem do Exército. Firmam a lavagem de dinheiro iraquiano no Uruguai e Argentina. Tchau. Que cara é essa, Paulo? Pois é. Sentia-se desconfortável naquela sala de espera. Com potencial imenso. Mexeu o técnico Zé Duarte, faltando aproximadamente... Aqui por um motivo especialíssimo. Há muitos anos você conhece o meu trabalho com astrologia. Ele fugido!